Até quando? 2016 já. Salvador, boa tarde, Golo 754, próximo ponto para zona 0, tá pronto. Golo 754, autorizado ali, mantém cabeceira 90. Autorizado ali, mantém na cabeceira 90. Gostaria 2230, decola 246, chame controle frequência 119.8. 19.8, obrigado, até a volta. Oi, eu vou passar o Matheus Cazulu. Matheus Cazulu, prossiga. Vestibular de Paris, proa da rotatória. A intenção é prosseguir nessa proa para sobrevoo em Buraquinho, 510. Tente, Atlântica Azul, autorizado, mantenha a proa ao liberar o rebote no através norte da torre. Repassará, Azul. Atlântica Azul, confirme em quanto tempo irá sobrevoar a Buraquinho. Cerca de 10 minutos, cara, é abandono e prossegue para a pouso na remada. Tem enche até os casulos. Bom. Bom, 754, autorizado de decolar, pistão 90, vento, 120 graus, ou menos. Iniciando a decolar 90, bom, 754. Bona 754, decolado aos 49, chame controle na frequência 119.8. 19.8, obrigado, 754. Charles Casulu para cruzamento da final longa da 17, controle de buraquinho. Autorizado cruzamento, Tosca Casulu, reporte em buraquinho. Reporte para abandono do setor. Zulu. Torre Altan 3-2, no meia, tá no ponto de espera pronto, cabeceira 1-0. Tan 3-2 no meio, autorizado, a linha decolada, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-5 nós. Autorizado, a linha decolar 3-2 no meio, da 1-0. Tan 3-2 no meio, informo que há um tráfego sobrevoando a área de buraquinho, à esquerda da, do eixo de decolagem da 1-0-2-8. Não interferirá na sua decolagem. Sim, 3-2 no meio. Charlie Alfa Tango, livre acionar, reporte para ataque. Tan 3-2 no meio, decolada 5-4, chame controle 1-9, decimal 8. 9-8, Tan 3-2, no meio, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, Tan 3-8-0-5, próximo para a cidade da Rosana. Tan 3-8-0-5, autorizado, vai nem mantém cabeceira 1-0. Aí mantém cabeceira 1-0, Tan 3-8-0-5. Charlie Alfa Tango, decolada presente? Autorizado decolagem do presente, comprou a Nordeste, reporte quando fora do sol. Evite. Charlie Alfa Tango, evite sobrevoo da base aérea. 3805, autorizado decolagem da pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-5 nós. Claro, 3805, informa que é uma aeronave que irá sobrevoar o setor norte do aeródromo, não interferirá na sua decolagem. 3805. Caixa Azul, na escuta da Toyo? Na escuta. Atlântico Azul, evite a aproximação do eixo de, da pista 1028. Informo que está muito próximo. Ok, não vai interferir não, cara. Não vai ficar aqui na, no litoral sem interferir na sinal 28. Gente. Charlie Alfa Tango, decolado aos 5.6, mantenha a escuta da torre, reporte na final para pouso. A escuta da torre reportará na final para pouso, tá bom? 3805 decolado aos 5.6, chame controle 119.8. 19.832.05. Charlie Alfa Tango, atento ao hotel Oscar Zulu sobrevoando aí buraquinho, informe quando visual, ok? Tá no visual. Hotel Oscar Zulu, atento ao, ao esquilo, decolado aqui da Comprua Nordeste, mesmo vai para busca vida. Ok, tô de volta com o Charlie Papago, Oscar Zulu. Salvador, está 3283, ponto espera pronto. 3283, autorizado. Alinha e mantém cabeceiro no zero. Alinha e mantém cabeceiro no zero, está 1806, mantém ponto de espera. Vai bater. Então, 3283, autorizado de colapso, toma 0, vento 1,00 graus, no meia nós. Informe que há um tráfego, correção, dois helicópteros no setor nordeste do aeródromo. Não interferir na nossa decolagem. Fazer a equipe de decolagem, 3283. Bom, 1806, autorizado da Neymar, tem cabeceiro no zero. Neymar, chegou 1806, cabeceiro no zero. Oscar Zulu, afaste-se do eixo de decolagem, ok? Afaste-se do eixo de decolagem da pista 210. Gente, para abandonar o Oscar Zulu, prosseguindo para Rimar. Ok, gente, na presente direto em Rimar, chame na final para pouso. Então, o Tchad Afatango já está no visual com o local de pouso. Sim, Tchad Afatango, livre pouso, livre frequência. Livre pouso, livre frequência, Tango. Hotel 3283, decolado aos 1600, chame controle 119.8. Bom, no controle 3283, muito obrigado, tenha uma boa tarde. Salvador, boa tarde, Papa Tempo, Hotel Yankee, da Delta. Hotel Yankee, mantenha o ponto de espera da Delta, aguarde para o decote. Foi o Hotel Oscar Zulu, está na final para Rimar. Hotel Alasca Zulu, ciente. Chame no solo controlado, venta 1110 graus, 17 nós em Salvador. Chama na Zulu. Uno 806, autorizado de colapso, 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-7-2. Autorizado de colapso, 1-8-0-6, 1-0. Trip 5447, ponto esperadão no zero, pronto. Trip 5447, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Alinha e mantém, 5447. Uno 806, decolado 02, chame e controle 119, decimal 8. 19-8. Até o Escazulu, ciente, no solo 02, livre frequência. Torre para passagem do leste de Bravo Delta. Estava a uma milha para a rotatória. Nós estamos a tirar uma base para 1-0, se possível. Cliente Bravo Delta, ciente. Autorizado gerar a base. Reporte nacional da 1-0. Aguarde pista livre para autorização de fuga. Cliente Bravo Delta. Trip 5447, autorizado decolar da pista 1-0, vento 1-0 graus, 179. Decolagem 1-0. Torre, o Charlie Fantango decolou de busca-vida, a mantém a lenda lateral até Conde. Confirme? A torre copiou o Charlie Fantango? Confirme, Charlie Fantango. Decolou de busca-vida, vai com proa de Mata São João. Vai manter o corredor forte a 1 no meu pé. Cliente, direto Bravo Delta. Mantenha a minha escuta, autorizado sobre, manter o corredor forte, reporte. Foi autorizado para o jeito para mudança, a base para 1-0. Torre Salvador, gol 1-3-9-4, ponto espera pronto, pista 1-0. Ok, mantém o ponto espera, 3-9-4. Mantenha a ponto espera, 3-9-4. Charlie Alphatango, qual a altitude que vai manter no corredor no litoral? Meu pé. Ok, confirme o POB, o tempo de voo. POB é 05, tempo de voo de 10 minutos. Ok, ciente, mantenha o meu pé no litoral, aguarde transferência. Torre, o Papatango, Juliette Bravo Delta já está na base da 1-0, vai estar travado. Ok, Juliette Bravo Delta avistado, autorizado pouso, 1-0. O vento 1-0-0 graus, 1-6 nós. Direto da passada. Trip 5447, decolado 04. Chame o controle, 1-1-9, decimal 8. 19-8, boa. 924, correção 394. No 394, ali mantém. Ali mantém igual no 394. Eu tô ciente, comandante. Eu vou dar passagem ao Gol pela performance, ok? Assim que o Gol decolar, você vai decolar logo em seguida. Brilhante Bravo Delta no solo 0000 e BL na Eco, agilizando e a livrar solo 219. O Sierra Hotel Yankee, assim que o Gol iniciar a rolagem, ali mantém a partir da Delta, ok? Após o Gol, ali mantém a partir da Delta, Sierra Hotel Yankee. Reporte para ingresso, reporte na papá para ingresso da 17, Romeu Govito. O Gol 394, livre decolagem, 1110 graus, 1.6 nós. Livre decolagem, Gol 394. Quatro, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Nove, dois, quatro, você falou, mantenha a posição. Eu tenho outra aeronave da Delta que vai preceder a sua aeronave. Ali mantém a partir da Delta, Sierra Hotel Yankee. Ali mantém a Sierra Hotel Yankee. Oi, Salvador, boa tarde, trip 5595. 5595, continue aproximação e aguarde autorização de pouso. Aeronave ingressando na pista para decolar. Aguarda autorização de pouso, trip 5595. 394, decolado ao 09, chame o controle em 119, decimal 8. 1198, vou no 394. Hotel Yankee, quando pronto, livre de decolar. 110 graus, 1.6 nós. Hotel Yankee decolado aos 10, chame o controle 1198. 1198, grato, uma boa tarde, Yankee. Confirme quem chamou o solo, correção à torre. Romeu Vitor, autorizado ingresso na, no nosso site, reporte alinhado e pronto. Livre 5595, livre pouso na pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-5-9. Mais travado, livre pouso, pista 1-0, 3-5-5-9-5. Aí, Gol 1600, continue a aproximação, número 2 para pouso, vento no momento é de 1-0-0 graus, 1-5 nós. Aguardando. Chefe Vitor, aguarde para deploy. Negativo, voo no 924, mantenha ponto de espera. Torre Samadon, boa tarde, 3562 mesmo. Confirme para a torre. TP5626. É, estabilizado nele, é sem baixo trabalho. 5626, continue a pressuração, aguarde autorização de pouso. 5626. Voo no 606, correção no 600 no solo, aos 14, livre direito, chame solo 21-9. 21-9. Livre pouso na pistola 0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Autorizado pouso, trip 5626. 5626, confirme baixada travada? Baixada travada. 5626, livre pouso. 100, livre pouso, 5626. O meu golfido tem condições de decolar de imediato, assim, que passar o ATR-72 da trip? Autorizado em colapso, 17, vento 1-0-0 graus, 1-5-9. O Gol 924, condições de decolar de imediato, assim, que liberar a pista? Ok, agiliza manobras agora, ingressa 1-0, aguardando a liberação, que agiliza o táxi. Azul 41 na escuta. Azul 41 no meio na escuta. Afirmo, estabilizado X-ray. Ok, continue a aproximação em redução, estou ingressando 737 da Gol para decolar de imediato. Sente reduzindo, aguardando 41 no meio. O vento 110 graus, 1 no meio nós. Sente no meio. Trip 5626 no solo 1-7, agiliza a liberação, chame o solo 219. Librando pista, o TRIP 5626. O meu Golf Victor decolado aos 1-7, controle em 19-8. Controle 19-8, o meu Golf Victor, grato. Uno 924, vento 1-1-0 graus, 1-6-9, altímetro 1021, livre, correção 1012, livre decolagem. Torre. boa tarde, trip 5240. Trip 5240, continue a aproximação, número 2 para pouso, vento no momento é de 190 graus, 190. 7. Ele pousou na pistola 0, vento 1190 graus, 196. Ele pousa no 0, 4, 196. Bom, 1924, decolado ao 08, chame controle de frequência 119.8. 298, bom dia. Azul 4196, solo 09, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. Livre à direita, chama no solo 09, 4196, boa tarde. Trip 5240, tem aguarde autorização de pouso, pode baixar e travado. Está baixado e travado, trip 5240. Sim, trip 5240, tem livre pouso na pistola 0, vento 190 graus, 149. Autorizado o pouso 5240. Bravo Delta, autorizado a ingressar na pistola 7, a estação, mantenha minha escuta até o corte. Positivo. 5240 no solo aos 22, livre direito, chame solo no 21 desse momento. 212 ou 35240. Oi, Salvador, boa tarde, Afinar 6320, estabilizado em LS da 10 do João. Afinar 6320, livre pouso na pista 1-0, vento 1-0 graus, no meia-noite aqui tranquilo. Sendo travado, livre pouso na 10-6320. Né, 6320 no solo 36, direito 219. Oi, Samara, boa tarde. Baixa 663. Baixa 663, vem linha, porte externa baixada e travada. Tá externa embaixo travada. Passou externo embaixo travado, Oxenã 6326. Gente, Oxenã 6326, pouso autorizado, pistão no zero, 100 graus, 149, 1011 no altímetro. Tá livre o pouso, né? Quilo Zulibis, presente direto final no setting, encurtando o reporte na curva, checado o trem de pouso Zulu. Nada, altímetro 1011, 110 com 14, vento, Zulu.